gente, Willie Nelson. Você não sai da minha mente. Nós ouvimos essa bela canção, Alma Wise. Willie Nelson, e agora nós vamos atender pedido, nós vamos atender agora o pedido do Nilson, né? Lá de Bela Vista, ele mandou mensagem aqui no WhatsApp da parte da manhã, e agora nós vamos atender você, Nilson. O Nilson parece que trabalha numa máquina de cavar buraco, né? Ele mandou um vídeo aqui, né? E ele pediu para ouvir João Paulo e Daniel. Isso mesmo, João Paulo e Daniel. Você não sai da minha vida, Nilson, aí de Bela Vista. Muito obrigado pela sua sintonia aqui com nós, tá bom? Muito obrigado por estar ligadinho aqui comigo na nossa programação da Rádio Bioceônica 102,3 FM. Ele mandou mensagem aqui no meu WhatsApp, até mandou um vídeo lá da máquina dele trabalhando na parte da manhã. Nilson, seja bem-vindo à nossa programação da nossa rádio, e você vai ouvir sua música agora. Chegando na nossa programação, João Paulo e Daniel, programação sertaneja que nós vamos começar agora. João Paulo e Daniel, você não sai da minha vida. É isso mesmo? Vamos embora atender o pedido do Nilson. Vem comigo, Caracol. Vem comigo, mundo. 15 horas 42 minutos agora. Hoje cedo eu chorei, acordei com você na cabeça. Não peça pra que eu te esqueça, pois tudo no mundo me lembra você. Hoje cedo tocou a canção que você mais gostava. Parece que você estava comigo e por isso eu liguei pra você. Eu lutei, fiz o possível. Mas viver sem você é impossível. Se só dá você na minha vida. Ainda não consegui te arrancar daqui do meu peito. Volta e vem dar um jeito nesse desacerto do meu coração. Eu não posso fingir, nem tampouco mentir pra mim mesmo. É caminhar sem rumo a esmo, pois você ainda é minha direção. Eu tentei, eu tentei, fiz o possível. Eu tentei, eu busquei outra saída. Mas o que fazer se só dá você na minha vida? Mas o que fazer se só dá você na minha vida? DJ Valdivino Gomes, de Goiânia. Quem conheceu meu passado não está conformado por mim ver assim. Quem me viu no grande erro, com fé e esperança eu me converti. passado, fumando e bebendo, eu era perdido. Hoje agradeço a Jesus, meu Senhor. Se leva a vida cantando, meu Jesus. Que eu fiz, hoje eu vivo no trabalho, meu baralho joguei fora. Aos domingos vou na igreja, onde eu faço a oração toda hora. Conheceu meu passado, não está conformado por me ver assim. Quem o grande erro, com fé e esperança eu me converti. Eu vivia no passado, fumando e bebendo, eu era perdido. Hoje agradeço a Jesus, meu Senhor. Se leva a vida cantando, meu Jesus poderoso, atendeu os pedidos que eu fiz. Hoje eu vivo no trabalho, meu baralho fora. Aos domingos vou na igreja, onde eu faço oração toda hora. 15:48. Ferreira e Ferreirinha, meu passado, senhora. Poder do vereador, vamos lá. Mandamento que eu

cavocada à noite me aparece um zurrilho e vem mijar perto de casa pra esticar com água pecada. Da outra roxa, ô companheiro, né? Numa cama de pelego, que acordo de madrugada, escuto uma mão pelada, aguando no banhadal. Eu de criança que bagual, honrando o sistema antigo, comendo feijão mexido, com pouca graxa e sem sal. Quando rompe a estrela d'alva, aquendo a chaleira, quase no clarão o dia, eu pingo de arreio, relinchando a estrevaria, quanto uma saracura vai cantando empoleirada. Escuto o grito do sorro, e lá no piquedo relincha um potro dordilho. Na boca da noite me aparece um zurrilho, vem mijar perto de casa pra esticar com a cachorrada. Na hora que conhece um fundão de grota, sabe que é bem desse jeito, parceiro velho. Reformando um alambrado na beira de um corredor, no cabo de um socador, com as mãos bloqueadas de calo. No meu mango eu dou um estalo e sigo a minha camperiada, e uma perdiz ressabiada voa e me espanta o cavalo. Quando rompe a estrela d'alva, aquenta a chaleira, quase no clarear o dia, meu pingo de arreio relincha na estrevaria, quanto uma saracura vai cantando em puleirada. Escuto o grito do soro, e lá no piquete relincha o ponto todinho. A boca da noite me aparece um zumbilho, vem mijar perto de casa pra esticar com água pecada. Lá no centro do capão, foi supiar de um nambu, numa trincheira o jacu, grita o sabiá nas pitangas. E bem na costa na sanga, berra a vaca e o bezerro, no barulho do sincero, eu encontro os bois de canga. Quando rompe a estrela d'alva, aquendo a chaleira, quase no clareia o dia, eu pingo de arreio, relincha na estrevaria, quanto uma saracura vai cantando em puleirada. Escuto o grito do soro, e lá no piquete relincha o potro tordilho, na boca da noite me aparece um zurrilho, vem mijar pra tudo é cara pra esticar com a cachorrada. E esse era o trancão do sandango em fundo de grana, parceiro. Vão rematando o gaiteiro. Oi, boa tarde a todos, Baitaca, Fundo da Grota, e antes nós ouvimos Vando e Vandir, né? Tem uma pessoa que mandou mensagem aqui procurando aonde é a dupla Vando e Vandir, né? Vando e Vandir, gente, é de Goianésia também, essa dupla, né? Faz muito sucesso lá em Goianésia, ela toca muito, né? Boi Penacho, e nós vamos trazer alguns outros cantores, como Lucas e Natan, que a gente já tocou hoje de manhã, né? Daqui a pouco eu vou tocar Lucas e Natan, e também Bruna e Logan, também lá de Goianésia. Agora nós vamos atender o pedido da Vânia. Vânia mandou mensagem para mim, pedindo Alan Jackson, Tira Church, né? Ela pediu Alan Jackson, Tira Church. A Wanda mandou mensagem aqui para mim, né, no meu WhatsApp, pedindo Alan Jackson lá pras bandas de Tchera Tchut. Ela pediu assim: eu quero aquela música. Olha como é que ela escreveu aqui pra mim. Eu vou ler aqui pra vocês. Ela escreveu assim pra mim: eu queria ouvir aquela música do Alan Jackson que ele faz tananananananananã. Aí ela escreveu aqui: tananananananananã. Agora eu tenho que adivinhar, né? É, eu sou adivinha agora de tananana, né? Aí ela escreveu aqui, é desse jeito a música dele. Aí eu coloquei aqui embaixo aqui que não sabia. Eu falei, rapaz, tá meio complicado. Eu descobri. Ela pegou e escreveu aqui assim, ó. É uma que ele fala, é uma que ele fala que tem vaca e que toca e que tira leite. Aí eu, já sei. Tira, lá pras bandas de Tira Church. Agora quando você for pedir, você já vai escrever. Alan Jackson, Tira Church. É Tira Church, viu, Wanda? Então nós vamos tocar agora Alan Jackson, Tira Church. Vambora, vem comigo. 16 horas e 2 minutinhos agora. Vambora, vem comigo, toca. Para o mundo. Namorado. me convidou. Fiquei feliz, sim, com essa prova de amor. Sim, a essa festa contigo. Vocês, nós acabamos de ouvir aí Valsa dos Namorados, Bruna e Logan. Bruna e Logan também, que é lá da minha cidade, Goianésia, Goiás, né? Bruna e Logan, Valsa dos Namorados. Então, se você gostou dessa linda canção, Valsa dos Namorados, pode me mandar mensagem pedindo essa música aqui na rádio, que a gente vai tocar pra vocês. Agora nós vamos de música boa, vamos de Rio Negro e Solimões. A gente se entrega. Ótima tarde, 16 horas e 10 minutinhos, agora em Caracol, no Mato Grosso do Sul. Vamos de Rio Negro e Solimões, um remix aqui que eu fiz, que eu preparei, né? Já tem várias músicas aqui também que eu mesmo preparei, né, de remix. Então essa música agora que nós vamos tocar agora é remix, tá bom? Preparado por mim, especialmente por mim. Olha a hora certa, agora são 16 horas e 10 minutos. Simbora, vem comigo, Caracol. Vem comigo, MS. Vem comigo, Mato Grosso do Sul. Sul Pantaneiro. Para o mundo, DJ Valdivino Gomes, de Goianésia, para o mundo. Uma dose de saudade misturada com paixão me deixa de cabeça tonta e embriaga o coração. A gente se entrega, a gente se entrega, chora sem querer. A gente se entrega,

Bahia chegava o Ricardão. Me procurou pra acabar com a traição. Emprestei o meu cachorro pra ter a confirmação. Liguei pra lá, Pitoco atendeu. Tem alguém aí? Ele respondeu: é algum marmanjo? Assim confirmou: ele tá na sala. Pitoco negou: ele tá no quarto. Assim confirmou: faz tempo. Pitoco fungou: que eles estão fazendo, Pitoco? Pitoco fungou: a casa caiu. É mais um caso que acontece no Brasil. Divino Gomes, de Goiânia para o mundo. Essa é sucesso, hein? Para o povo! Fica, amor, por favor, não chavo. Fica junto que contigo me amarro. Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai. Só não é bom quando você diz que vai embora. Vem, vai lá, herança, solte o mundo. Conte mais ter você comigo, amor é meu. Te pega, te abraça, te encher de ver. Só não é bom quando você diz que vai embora. Fica, amor. Junto que contigo me amarro. Pois teu cheiro, sabor que me atrai. Só não é bom quando você diz que vai embora. Vem, vai lá e vem nascer. Bom demais ser você comigo, amor é meu. Te pegar, te abraçar, te encher de ver. Só não é bom quando você diz que vai embora. Bora pular, gaitê! Entra em bom sucesso! Agora a galera cantando comigo, hein? Mais uma vez! Solta a voz, desse, ó! E fica bom. Fica junto, pois teu cheiro, o sabor que me atrai. Só não é bom quando você diz que vai embora. Tô vendo. Oh, bem. E bom demais ter você comigo, amor é meu. Te pega, te abraça, te encher de vez. Só não é bom quando você diz que vai embora. Fica bom. Olha mais um sucesso. Eu estou esquecer. Virei um pé de cana, ontem tá esquisito. Eu fui bebia no copo, agora é só no litro. Recebo meu salário, não sei me controlar. E tudo que eu ganho, fica lá no bar. A minha mulher, todo dia me xinga. Mandou escolher, ou ela ou a pia. A cachaça me pegou e não me larga mais. Eu dou um passo pra frente, outro pra trás. Essa cachaça me pegou e não me larga mais. Eu dou um passo pra frente, outro pra trás. E a cachaça me pegou, mas não me larga mais. Eu dou um passo pra frente, outro pra trás. Essa cachaça me pegou, mas não me larga mais. Eu dou um passo pra frente, outro pra trás. Virei um pé de cana, o trem tá esquisito. Eu fui bebia no copo, agora é só no litro. Recebo meu salário, não sei me controlar. E tudo que eu ganho, fica lá no bar. A minha mulher, todo dia me xinga. Mandou escolher, ou ela ou a minha. A cachaça me pegou e não me larga mais. Eu dou um passo pra frente e outro pra trás. Essa cachaça me pegou e não me larga mais. Eu dou um passo pra frente e outro pra trás. Ela foi embora e me deixou assim. Eu me lasquei com a mãe do Chiquinho. Ela foi embora e eu fiquei assim. Bebi, bebi, bebi, bebi. De boteco em boteco eu vou vivendo assim. Bebi, bebi, bebi, bebi. A culpada é a mãe do Chiquinho. Bebi, bebi, bebi, bebi. Teco em boteco eu vou vivendo assim. Bebi, bebi, bebi, bebi. A culpada é a mãe do Chiquinho. Essa mulher não vale nada. Ela me ensinou a até beber cachaça. Essa mulher não vale nada. Me apaixonei por essa reclamada. E ela tem um moleque. Foi batizado com o nome de Chiquinho. E até hoje não sabe quem é o pai. Pensa no moleque, veio pra cara. Eu já falei, não é meu, hein? Nem adianta insistir. Se você for o pai, pode vir para assumir. Ela foi embora e me deixou assim. Eu me lasquei com a mãe do Chiquinho. Ela foi embora e eu fiquei assim. Bebi, bebi, bebi, bebi. De boteco em boteca eu vou vivendo assim. Bebi, bebi, bebi, bebi. A culpada é a mãe de Chiquinho. Bebi, bebi, bebi, bebi. Teco em boteca eu vou vivendo assim. Bebi, bebi, bebi, bebi. A culpada é a mãe de Chiquinho. Essa mulher não vale nada. Ela me ensinou a ter bebê cachaça. Essa mulher não vale nada. Me apaixonei por essa desgramada. E ela tem um molequinho. Foi batizado com o nome de Chiquinho. E até hoje não sabe quem é o pai. Pensa no moleque, veio pra caralho. Eu já falei, não é meu, hein? Nem adianta insistir. Se você for o pai, pode vir para assumir. Vai, vai, vai. Eu tô sabendo do negócio. O quê? Você tem um filho? É não. E tá de quem? É do Tiquinho. Quem é Tiquinho? Tiquinho do, Tiquinho do. Que história, rapaz. É, menino. DJ Valdivino Gomes, de Goiânia para o mundo. Vai, sua maneira se vem, Gabão. Ai, é. Amigo que arrumou uma mulher, ela engravidou, não sabe de quem é. Eu perguntei pra ela quem é o menininho. Ela me respondeu que é filho de Tiquinho. Tiquinho de um, Tiquinho de outro. Eu quero saber quem é o pai desse garoto. Tiquinho de um, Tiquinho de outro. Eu quero saber quem é o pai desse garoto. Ele é filho de Pedro, de Paulo, de Joaquim. Ele é de Manuel, de Antônio Francisquim. Veio um juiz, lavrou e respondeu. Não fique preocupado com esse filho. Depois do resultado do DNA, agora nós podemos confirmar. Veio o juiz e afirmou pra mim. Não fique preocupado que ele é filho do Tiquinho. Tiquinho de um, Tiquinho de outro. Eu quero saber quem é o pai desse garoto. Tiquinho de um, Tiquinho de outro. Eu quero saber quem é o pai desse garoto. Vai, seu filho. Mete o dedo que é bom. É assim mesmo. Eu quero saber quem é o pai desse garoto. Tiquinho de um, Tiquinho de outro. Eu quero saber quem é o pai desse garoto. Tchim-tchim-tchim, tchim-tchim-tchim. Eu quero saber quem é o pai desse garoto. Oi, gente, boa tarde, ótima tarde a todos vocês, ótima tarde, 16 horas, 32 minutinhos, estamos ao vivo para todo o Brasil e o mundo. Quem tá gostando aí da nossa programação, manda um oi aqui, gente, no WhatsApp 62984721821. Bastante programação eclética, com bastante forró, né? Tô trazendo aí a cultura goiana para cá, né? A cultura goiana, que é o dançar forró. Quem gosta de dançar um forrozinho coladinho, é só dar uma chegada aqui na nossa programação, que sempre vai ter um forrozinho aí, o Esfera do Baile, né? Bruno e Loga, Lucas e Natan tocando, Wando e Vandir, Boi Penacho tocando aqui pra vocês, né? A programação, quer dizer, eu tô trazendo aqui a cultura goiana pra cá, né? A cultura de Goianésia, aquelas músicas que rodam por lá, pra vocês conhecerem um pouquinho da cultura goiana também. Tô trazendo aí a cultura goiana, como que a galera faz festa lá. Então, o que que acontece? As festas lá são muito grandes, as festas com muita gente dançando forrozão, e é desse jeito aí que a gente toca por lá. DJ Valdivino Gomes faz a festa e anima todo mundo no forrozão e também no funk. Vamos tocar agora programação de velho, vamos tocar agora Guilherme Silva para atender o pedido aqui da Mônica. A Mônica ligou para mim de Campo Grande pedindo para tocar Guilherme Silva. Qual que é a música que ela quer, gente? É Prepara o Laço. Então nós vamos tocar agora Guilherme Silva para atender a Mônica, né? A galera que tá entrando aqui no Kwai, muito obrigado a todos vocês aqui do Kwai, tá bom? Vocês podem me ver pelo Kwai, pela plataforma Kwai. Deixa eu ver se tem mais algum pedido lá no WhatsApp. Deixa eu olhar no WhatsApp agora, dar uma olhada lá no Zap pra ver se tem mais pedido de música pra nós, porque a galera tá começando a chegar aqui no meu WhatsApp pedindo moda, pedindo música aqui pra nós, né? Você também pode pedir a sua aqui pelo 62984721821, tá bom? Você pode entrar em contato comigo através desse WhatsApp e você pode pedir o seu modão que a gente vai tocar pra vocês, tá bom? Olha só, minha gente, muito boa tarde a todos, são 16 horas e 34 minutinhos, estamos ao vivo para todo o Brasil e o mundo, através das ondas potentes da internet e também do rádio, Rádio Bioceônica 102,3 FM. Vamos deixar de conversa e vamos de Guilherme Silva, né? Guilherme Silva, o nome da música é... Como é que é o nome da música lá? Prepara o laço, vem comigo, toca, simbora! Prepara o laço, joga nela e puxa, puxa, puxa, puxa que ela vem. Dá um trato nela e chama de meu bem. Leva ela pra casa e vai vir. Regulei o meu som, tô a fim de moer. Quero cair na farra, hoje eu quero é beber. Quando chega o fim de semana, já fico querendo um lugar pra dançar. Quando vejo uma gata charmosa, já fico de olho querendo laçar. Prepara o laço, joga nela e puxa, e puxa, e puxa, puxa que ela vem. Dá um trato nela e chama de meu bem. Leva ela pra casa e faz em em. Prepara o laço, joga nela e puxa, e puxa, e puxa, e puxa que ela vem. Dá um trato nela e chama de meu bem. Leva ela pra casa e faz em em. Regulei o meu som, tô a fim de moer. Quero cair na farra, hoje eu quero é beber. Quando chega o fim de semana, já fico querendo lugar pra dançar. Quando vejo uma gata charmosa, já fico de olho querendo laçar. Prepara o laço, joga nela e puxa, e puxa, e puxa, puxa que ela vem. Dá um trato nela e chama de meu bem. Leva ela pra casa e faz em em. Prepara o laço, joga nela e puxa, e puxa, e puxa, e puxa que ela vem. Dá um trato nela e chama de meu bem. Leva ela pra casa e faz em em. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

Rádio Bioceânica FM 102,3. De Caracol, Mato Grosso do Sul, para o mundo. Direção geral. Agita aí, agita aí, agita aí, agita aí.

apaixonado, o coração tá de bandeja. Tomo pinga com cerveja, ouvindo moda sertaneja. E é pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou. Não tem picanha, nem gracinha, mulherada tá na minha. Pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou. Tomar um bom limão pra matar a solidão. E é pra lá que eu vou. Quem tem a roça no mato, me chame que enjeitador. Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora. E o burro empacador, eu corto ele na espora. E a mulher namoradeira, eu faço o couro e mando embora. Tem prisioneiro inocente no fundo de uma prisão. Tem muita sogra e dinheiro e tem violeiro embrulhando. Pros prisioneiros inocentes eu aguento advogado. E a sogra e quem queira eu vou tirar su dobrado. E os violeiros embrulhão com meus versos estão quebrados. Bahia deu Rui Barbosa e Rio Grande deu Getúlio. Em Minas deu Juscelino, de Belo Horizonte eu me orgulho. Baiano não nasce fogo, gaúcho é o rei das coxilhas. Paulista ninguém contesta, é o brasileiro que brilha. Quero ver cabra de peito pra fazer outra Brasília. No estado do Goiás, meu pagode tá mandando. O bazar do Valdomiro em Brasília é o soberano. O repique da viola, balancei o chão goiano. Vou fazer a retirada, despedido paulistano. Adeus que eu já vou me embora, Belo Horizonte tá me esperando. Oi, boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, meu povo de Caracol e toda a região? Quero mandar um abraço aqui ao nosso prefeitão arrojado de Caracol, Neco Pagriosa, a sua esposa Duda, a todos os vereadores, a toda a comissão da Câmara de Vereadores aqui dessas cidades que estão ligadinhos, ligados na 102,3 FM Rádio Bioceônica FM, Rádio Bioceônica FM, 102,3 FM, o meu abraço, o meu carinho, Valdivino Gomes de Lima, diretamente do Goiás aqui pra vocês, tá bom, minha gente? Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos à nossa programação. Nós fizemos aí uma programação de forró, né? Uma programação mais alegre, mais eclética pra vocês. E agora nós vamos, a partir de agora, às 17 horas, nós vamos começar, sabe com o quê? Nós vamos rodar agora uma hora somente de modão pra vocês, somente aquelas modas sertaneja que o povão gosta de ouvir. Uma hora agora de música sertaneja, começando bem. Vamos começar bem a nossa tarde a partir das 17 horas. Começar com modão sertanejo. Modão sertanejo somente aqui na nossa rádio, somente aqui na rádio. Rádio Bioceânica FM 102,3. De Caracol, Mato Grosso do Sul, para o mundo. Direção geral. É isso aí, meu povo. Rádio Bioceânica 102,3. A partir de agora começa o programa Modão Sertanejo. Somente modão. Somente modão, e nós vamos começar com os meninos lá de Goianésia, Lucas e Natan. Me Pega Pra Fazer Amor. É o lançamento deles aqui pra nós, aqui na região do Mato Grosso do Sul, na cidade de Caracol, tocando aqui na 102, Rádio Bioceânica 102,3. Nós vamos começar muito bem com Lucas e Natan, Me Pega Pra Fazer Amor, aqui na nossa programação. Vamos começar a programação sertaneja. Tá bom, minha gente? Para nós podermos começarmos a nossa tarde maravilhinda. Gente, olha só, olha a hora certa. Agora são 16 horas e 58 minutinhos. A partir de agora, vamos começar com as moda sertaneja. Nós vamos começar com os modões sertanejo e nós vamos juntinho, juntinho até as 18 horas, porque agora é 17 horas. Nós vamos rodar aí uma hora de modão pra vocês. Às 18 horas hoje tem a Voz do Brasil diretamente de Brasília. Vamos entrar em cadeia com a rádio RVC Veracruz, Estado de Goiânia, para nós poder transmitirmos a Voz do Brasil pra cá também, pra nossa rádio. Tá bom, minha gente? E eu vou juntinho, juntinhos com você também pela plataforma Quai. Se você entrar lá agora, se você baixar lá agora, você vai conseguir me ver aqui fazendo essa linda e maravilhosa programação aqui na nossa rádio, hein, gente? Neco Pagriosa, nosso grande prefeito arrojado, prefeito dessa bela e amada cidade chamada Caracol, o meu abraço, o meu carinho a todos os vereadores, a toda a comissão de vereadores da Câmara Municipal aqui da cidade de Caracol. Meu muito obrigado a todos vocês, tá bom, minha gente? Olha a hora certa, agora são 16 horas e 59 minutinhos. Nós vamos ao vivo, ao vivaço, até as 18 horas para você. Nós vamos começar agora a programação sertaneja, mais sertaneja do Brasil. Ivandir, Boi Penacho, para nós poder curtirmos agora, a partir de agora, na nossa programação sertaneja. Vem comigo, Caracol, vem comigo, mundo. 17 horas e um minuto, 17 horas e um minutinhos agora em Caracol. Vem comigo, Caracol, primeira música, Lucas e Natan, Me Pega Pra Fazer Amor, tocando pra você. O meu defeito é amar demais e ela só pensa em fazer amor. Me ilude com jeitinho, cê sabe que eu vou. Me pega pra fazer amor. Me ilude com jeitinho que eu vou. Se tiver aquela arranhada, mordida safada eu vou. Me pega pra fazer amor. Me ilude com jeitinho que eu vou. Se tiver love com pegada, não nego por nada eu vou. Show e hit set, esquece. Lucas e Natan. Aquela pessoa que eu quero amar só quer fazer amor. Ela me chama pro quarto e o subconsciente diz: não vou. Não vou, não vou. Mas fica difícil, como é que recusa? Chamada de vídeo, usando minha blusa, ai, ai. Que eu deixei na sua casa ontem, quando eu disse até nunca. Mas pensando bem, me pega pra fazer. oh, oh, me pega pra fazer amor. Ilude com jeitinho que eu vou. Se tiver love com pegada, não nego por nada, eu vou. Difícil, como é que recusa? Chamada de vídeo, usando minha blusa, né? Ô vida, tô chegando pra tirar. Que eu deixei na sua casa ontem, quando eu disse até nunca. Mas pensando bem, me pega pra fazer amor. Ilude com o jeitinho que eu vou. Se tiver aquela arranhada, mordida safada, eu vou. Me pega pra fazer amor. Ilude com jeitinho que eu vou. Se tiver love com pegada, não nego por nada, eu vou. Me pega. Se tiver love com pegada, não nego por nada, eu vou. Quero dançar, sim, quero dançar, meu amor,

17h18. Estamos ao vivo para todo o Brasil e o mundo. Vem comigo, Caracol. No saco de estômago, com imbira amarrado, eu tenho guardado a minha paixão. Uma bota velha, chapéu cor de ouro, bainha de couro e um velho facão. Você deixou tantas saudades em nossos corações, mas onde quer que você esteja, meu irmão, aceite a nossa homenagem e nossa gratidão.

saudade em mil paixões. A saudade que mora em meu peito tá chorando e outra vez se chama. Tô morrendo de amor por alguém que já não me ama. Nossos sonhos nos cantos da casa, jogados pelo chão. Nós somos dois passarinhos.

vai saber na zona do lado da TV que eu amo você, que eu não existo sem você, que eu não existo sem você. Sem você. E oi, boa noite, boa tarde, bom início de noite, uma ótima e abençoada noite a todos vocês. Sou o DJ Valdivino Gomes, falando diretamente aqui da cidade de Caracolo, Mato Grosso do Sul, 102,3 Rádio Bioceânica. Mandar um grande abraço aqui para todos os ouvintes da nossa rádio. Tô indo nessa, vai ficar agora a Voz do Brasil, começando agora a partir das 19 horas. A Voz do Brasil entrando no ar, né? Agora a partir das 18 horas, 19 horas lá em Brasília, né? Vai dar 18 horas agora, faltam 5 minutinhos para as 18 horas. Mandando um abraço aqui pro nosso prefeitão arrojado, Neco Pagriosa. Também a sua esposa, né, a senhora Duda, nossa primeira dama da nossa cidade de Caracol. O meu muito obrigado a todos os vereadores, né, que estão aí, que faz parte, né, aqui da nossa programação, a todos que estão juntinhos, juntinhos, que ficaram juntinhos comigo até agora a partir das 18 horas, né? Nós vamos encerrar a nossa programação agora para entrar aí a Voz do Brasil diretamente de Brasília, ao vivo diretamente de Brasília, e nós vamos ficando por aqui. Nós já estamos já em cadeia com a Rádio Veracruz RBC lá de Goianésia para nós transmitirmos a Voz do Brasil, também a Rádio Nacional, né? Vamos mandar abraço aqui para as pessoas que mandaram alô aqui, para que pediram aqui. João Bigórnio deixou mensagem aqui para nós. A senhora Marcilene Alves, lá de Campo Grande, também entrou em contato comigo, pediu música já hoje, a gente já tocou, né, Marcilene, na nossa programação. O Jean Carlos também deixou escrito aqui para poder mandar alô pra ele todos os dias, né, Giancarlo? Quer que mande alô pra ele todos os dias? Porque ele está ligadinho, ligadão na nossa rádio, na Patrola, né? Trabalha na Patrola, na cidade de Bela Vista, né? Também tem também o Nilson, que trabalha na máquina, lá em Bela Vista também, né? O nosso amigo Nilson, que mandou mensagem para mim hoje mais cedo, 17h55, falta 5 minutinhos para as 18 horas aqui e 19 horas lá. Nós vamos entrar em cadeia agora com a Rádio Nacional de Brasília. Entrei em contato com a outra ali, mas a outra parece que está fora do ar, né? Vamos entrar em cadeia com a Rádio Nacional de Brasília para nós transmitirmos a Voz do Brasil para cá, tá bom, minha gente? Uma ótima e abençoada tarde a todos vocês. Fique agora com um pedacinho aí do programa aí, que eu já vou ter que responder uma pessoa ali que está ali, e vou deixar aqui já em cadeia já com a Voz do Brasil. Já, minha gente, já vamos ficar em cadeia já, né? Tá passando agora o programa No Mundo da Bola. Deixa eu soltar o áudio aqui. É nóis, né? Volta a ficar aqui. Técnico Tite. O Júbilo Negros vem tchau, tchau, gente, consecutivas de virada contra o Santos e Grêmio. Após dois jogos sem vencer, o treinador Rubro Negro diz que não é momento de falar em planejamento do ano que vem. Quando eu decidi também, e todos nós decidimos vir pro Flamengo, eu sabia que o momento era hoje. A situação, ela é o agora. A situação é o próximo jogo. Não dá para pensar. No futebol eu aprendi isso, não dá para te pensar lá na frente. Lá na frente, ela vai ser o transcurso que vai, esses passos, que esses jogos que a gente vai ter. Já o Leão do PC vem de resultados negativos. Além de ter perdido a decisão da Copa Sul-Americana contra a LDU nos pênaltis, o Leão do Pici sofreu 3 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. Nesta reta final de Brasileirão, o técnico Vojvoda diz que não terá jogos fáceis pela frente. Um jogo muito disputado, acho que todos, quando você entra em as últimas rodadas de Brasileirão, todos os times jogam por algo importante. Nós vamos a jogar por 3 pontos que estão em jogo, que são importantes para a gente, mas o Flamengo é um time grande, que vai venir a Castelao também procurando esos 3 pontos. Então, vai ser uma partida difícil, disputada, que vamos a ter que vamos a ter todos os jogadores disponíveis também e escolher o melhor para essa partida. Os nordestinos somam 42 pontos e ocupam a 9ª posição. Como Fortaleza não levou a Copa Sul-Americana, precisa vencer para chegar à zona de classificação para a competição continental. Valeu, Andrezão. Valeu, sim, Rafa. Ô, Rodrigo, se o Flamengo não pegar a Libertadores, vai ser algo de outro mundo pro Flamengo, hein? É inacreditável, né? Inaceitável, eu diria, pelo elenco que tem, pelo investimento que tem, pelas contratações que foram realizadas, inclusive a do Tite. O Flamengo hoje ocupando a 6ª posição com 50 pontos, uma derrota para o Fortaleza, e isso não é nenhum absurdo pelo futebol que o Flamengo vem jogando, vai deixar a coisa complicada. Terminar o ano depois de tantas decepções e indecisões, sem ganhar um título importante, sem se classificar para a Libertadores, o torcedor vai ficar, com toda a razão, muito chateado. E amanhã temos 3 jogos na Série A, todos depois da final da Libertadores, 7:30, América Mineiro e Atlético Mineiro. Se bem que não, hein? Se tivermos prorrogação no Maracanã e pênaltis, a Série A vai começar durante a decisão da Libertadores. 7:30 da noite, América Mineiro e Atlético Mineiro, no clássico mineiro. Também 7:30 da noite, Grêmio e Bahia, jogo que interessa muita gente, tanto em cima quanto embaixo. E Palmeiras e Atlético Paranaense, 9:30 da noite no Allianz Parque. Algum jogo que chama mais a atenção dentre esses 3 aí, Rodrigo? Com certeza o do Palmeiras, né? Que vai enfrentar a boa equipe do Atlético Paranaense, boa e ponto também, nada do outro mundo. Agora, depois da virada do Palmeiras sobre o Botafogo, a expectativa para o torcedor palmeirense é que o Palmeiras, daqui pra frente, ganhe tudo e entre de fato na briga pelo título. Então, esse pra mim é o jogo que mais chama a atenção. O Grêmio também tá na briga, hein? Se ganhar, vai a 56, fica 3 pontos do Botafogo, hein? Tá na briga também o Grêmio, que é uma equipe muito instável, vai enfrentar a fraca equipe do Bahia, duelo de tricolores. É obviamente favorito, mas eu não vejo o Grêmio com time para brigar pelo título. Grêmio e Bahia, jogo que interessa lá embaixo. Se o Vasco vencer o seu jogo contra o Botafogo segunda e o Bahia perder, o Vasco automaticamente sai da zona de rebaixamento. Rodrigo Campos, um abraço, bom fim de semana, bom jogo amanhã, amigo. Bom jogo, André, bate forte coração, quem sabe o Brasil com as cores do Flusão conquistando esse importantíssimo título, eu acredito. Fechando no Mundo da Bola, segunda-feira tem mais, 6:30 da noite, valeu gente, um abraço. Tchau. São radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 3 de novembro de 2023. E vamos ao destaque do dia: investimentos em infraestrutura e geração de emprego. Presidente Lula se reúne com ministros para tratar da retomada de obras paradas e diz que quer ver dinheiro do governo sendo aplicado para gerar postos de trabalho. Obras que foram retomadas e que a partir, sabe, da próxima. próxima semana começa a se transformar em obras concretas, porque vai ter cimento, vai ter tijolo, vai ter madeira, vai ter prego, vai ter parafuso e vai ter uma coisa mais importante, vai ter trabalhador e trabalhadora. E também na Voz do Brasil de hoje. Provas do Enem começam este fim de semana. Vamos dar dicas para os estudantes que estão se preparando para o exame. E vamos falar também de quem já está na universidade. Nossa entrevista do dia será com o presidente do CNPq, Ricardo Galvão. Ele vai falar do Prêmio Jovem Cientista e dos estímulos para o desenvolvimento de pesquisa e ciência entre estudantes de graduação e pós-graduação. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Márcia Dias e Luciano Seixas. E assista a gente ao vivo, acesse o canal Gov no YouTube. Uma das formas de se incentivar a pesquisa científica é apostar nos jovens universitários e acadêmicos. É isso que o CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, busca com o Prêmio Jovem Cientista, que está na 30ª edição. O prêmio visa revelar talentos, impulsionar a pesquisa no país e investir em estudantes e jovens pesquisadores. Hoje nós conversamos aqui no estúdio com o presidente do CNPq, Ricardo Galvão, sobre essa e outras iniciativas do Conselho para estimular a pesquisa e popularizar a ciência. Boa noite, presidente. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Presidente, foi lançada recentemente a 30ª edição do Prêmio Jovem Cientista. Que tipos de projetos podem ser premiados? Qual é o público-alvo? Todos os anos, quando fazemos o Prêmio Jovem Cientista, há diferentes temas que são escolhidos em comum acordo entre o CNPq e a Fundação Roberto Marinho, né? Este ano, escolhemos o assunto de inclusão digital, um assunto muito moderno e muito importante para o país. E pode ser premiados jovens, desde do ensino médio até professores, doutores já com uma certa experiência na carreira científica. O prêmio tem conseguido ajudar a popularizar a pesquisa científica? Aumenta a participação dos jovens acadêmicos? O prêmio é um grande exemplo para aqueles jovens que já têm uma semente, uma certa vocação para a ciência, mas não sabe exatamente por onde seguir e não tem um exemplo, né? E quando eles vêm jovens premiados e com produtos que são importantes para a sociedade, isso ajuda a despertar uma certa ideia de que eles também podem ter um êxito desse tipo. Então tem uma importância muito grande, como quase uma lanterna no escuro. Ainda nesse sentido, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações lançou o Programa Nacional de Popularização da Ciência. O CNPq colabora com ele, como é essa colaboração? Esse programa é muito importante. O CNPq tem várias ações na questão de popularização da ciência. Porque nós sabemos que nós estamos entrando agora na economia do conhecimento. Então, nós não vamos ter um desenvolvimento socialmente justo, sustentável e equânime no país sem políticas públicas fortemente embasadas no nosso desenvolvimento científico e tecnológico. E por isso é importante aumentar o nível de conhecimento científico da população, para que o cidadão comum possa até discernir entre políticas públicas que lhe são apresentadas. Então, o CNPq tem várias ações nesse sentido. Nós financiamos, por exemplo, as Olimpíadas Científicas. A Olimpíada Brasileira de Matemática, por exemplo, famosa, é financiada pelo CNPq. Mas também financiamos Olimpíadas em Física, Geografia, Química, mesmo na área de Humanidades. E também temos vários programas de popularização da ciência. Quando se apresentam projetos, alguns professores que não querem ficar só no seu âmbito universitário, querem ir para a rua e mostrar para o jovem como as coisas são feitas. Presidente, o programa de iniciação científica nesse contexto também é importante. O senhor poderia falar um pouco mais sobre isso? Sim, tem uma importância enorme. Uhum. Porque, como eu dizia, o nível de conhecimento científico da nossa população não é muito alto, né? No entanto, é importantíssimo que nós que procuremos fazer com que aqueles jovens que têm a vocação se despertem para a ciência, saber que eles podem ser cientistas. Então, nós damos bolsas de iniciação científica até para alunos do ensino médio, da ordem de 17 mil bolsas. E damos bolsa de iniciação científica também para os alunos que estão na universidade. E isso é curioso, porque nós temos agora levantado algumas estatísticas. Os alunos que fizeram iniciação científica na universidade têm mais de 60% de chance de terem êxito no mestrado, no doutorado, em comparação com os alunos que nunca fizeram iniciação científica. Como ter acesso, hein, doutor Ricardo? O acesso sempre tem, nós fazemos chamadas em que as instituições e os professores apresentam projetos de iniciação científica. Então, cabe às universidades, na verdade, fazer as chamadas, a escolha de seus alunos nas universidades e institutos de pesquisa, né? Então, o recurso, os projetos são submetidos e, uma vez apoiados, ou aprovados, melhor dizendo, são financiados pelo CNPq. Bom, presidente, para encerrar, vamos falar um pouco sobre a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O CNPq participou da semana? Qual é o balanço que vocês fazem desse evento? Esse é um evento importantíssimo, que foi começado ainda na primeira gestão do governo Lula, em 2004, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, porque ele traz à população, alunos do ensino médio, até alunos do ensino primário, pode circular numa área em que eles veem, olho no olho, o cientista, as coisas que aparecem. Por exemplo, no CNPq nós tínhamos aqui uma professora da Universidade de Brasília que estava fazendo sorvete com nitrogênio líquido. Então ela misturava nitrogênio líquido, muitos alunos não sabem, vê aquela fumaça, né? Com a mistura para fazer sorvete para de nitrogênio líquido. Imagine um aluno que nunca viu isso, um menino de ensino médio, imediatamente desperta a curiosidade. Ele vai estudar mais, ele vai ver mais, ele começa a ver a ciência mais próxima dele, né? Então, é a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, tem grande relevância para a divulgação do método científico. Muito bem, conversamos com o Ricardo Galvão, presidente do CNPq, Conselho Nacional de Pesquisa Científica e Tecnológica. Muito obrigada aqui pela sua entrevista à Voz do Brasil, tá? Obrigado por me convidarem. E está chegando a hora mais importante do ano para quem sonha com uma vaga na universidade. A primeira etapa do Enem 2023 já é no próximo domingo. Confira na reportagem algumas dicas para o dia do exame. Na reta final para o Enem, vale tudo para fazer um bom exame. O professor de História, Dian Ramos, dá algumas dicas na hora de analisar as questões. Dos itens que estão pedindo, A, B, C, D, E, pode ser que tenha mais que um que esteja certo. Mas sabe o que faz data errada? Porque não é em relação ao texto. Principal dica, então, atenção no texto. Leia o texto, usa o enunciado, leia o enunciado. No próximo domingo, primeiro dia de provas, cerca de 4 milhões de estudantes devem enfrentar 90 questões de língua portuguesa, estrangeira e ciências humanas, além da redação. O Gabriel de Freitas está há 3 anos tentando somar pontos para cursar medicina. Na véspera da prova, a maior dificuldade do estudante de 35 anos de Brasília é tentar lidar com a ansiedade. A gente passou um ano estudando, ralando, entregando, abrindo mão de fazer uma série de outras coisas pessoais para estar dentro da sala de aula. E a gente fica nervoso, fala, será que eu sei o suficiente? Será que eu tô gastando tempo com outra coisa? Sempre aquela ansiedade padrão. Além do conhecimento, os candidatos também precisam estar atentos a alguns itens obrigatórios. No dia da prova, é preciso levar caneta esferográfica transparente com tinta preta, RG ou documento oficial com foto, pode ser físico ou na versão digital, cartão de confirmação de inscrição e lanche como chocolates, castanhas, barras de cereal e água em garrafa transparente. Os portões serão abertos ao meio-dia, horário de Brasília, e fechados às 13 horas em ponto. O início das provas está marcado para 13h30 e se encerra às 19 horas. O candidato só poderá sair com o caderno de questões faltando 30 minutos para o encerramento. Por fim, fique atento ao local da prova. As informações estão no cartão de confirmação. O ministro da Educação, Camilo Santana, explica que nenhum aluno será prejudicado. Igreja Universal diz que nenhum aluno pode ter um local de prova além de 30 quilômetros do local onde ele mora. O que nós vamos garantir, e a empresa já se comprometeu e irá realizar, nós vamos garantir que nenhum aluno que se sentir prejudicado pelo fato de estar incluído no local acima de 30 quilômetros, se ele vai ter a opção de querer fazer a prova ou não, ele fará uma outra prova no dia 12 e 13 de dezembro. A Júlia Emília Santos se preparou o ano todo para o exame. A possibilidade de ser a primeira geração da família a entrar em uma universidade pública motiva a estudante. Que graças a Deus eu tive a oportunidade mesmo de focar nisso, os meus pais sempre me deram muito apoio, então acho que agora é realmente ter confiança. No domingo, o canal Gov, a TV Brasil e o canal Educação vão transmitir informações sobre o exame, lembrando que a segunda etapa do Enem é no dia 12 de novembro. Reportagem Pablo Mundim. O presidente Lula reuniu hoje os ministros da área de infraestrutura para discutir as ações que foram tomadas ao longo do ano e as metas para o futuro. Lula pediu eficiência nos investimentos e disse que a retomada e expansão de obras públicas vai gerar emprego ao país. Nesta sexta-feira, ministros da área de infraestrutura se reuniram com o presidente Lula no Palácio do Planalto. A área reúne, por exemplo, transportes, portos e aeroportos, comunicações e minas e energia. No encontro foi apresentado um balanço dos ministérios e a perspectiva para o próximo ano. Lula disse que um dos focos de trabalho é na retomada de obras públicas. Nessa semana, o presidente sancionou o projeto que institui Pacto pela Retomada de Obras Inacabadas e prevê a execução de obras nas áreas de educação e saúde. Só na área da saúde e na área da educação são 11 mil obras que foram retomadas e que a partir, sabe, da próxima semana começa a se transformar em obras concretas, porque vai ter cimento, vai ter tijolo, vai ter madeira, vai ter prego, vai ter parafuso e vai ter uma coisa mais importante, vai ter trabalhador e trabalhadora, porque o objetivo é a gente criar emprego nesse país. Lula disse que pretende visitar as obras em todo o país a partir do ano que vem e falou que o setor de serviços também vai ajudar na criação de empregos. Possivelmente a gente pode chegar a 2 milhões de pessoas, porque chegamos a 1.600.000 agora. Nós temos 2 meses promissores em que o setor de serviço tende a crescer e nós queremos efetivamente emprego de qualidade com melhor salário e emprego que a pessoa tenha uma carteira registrada para que ele tenha segurança social. O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, comentou após o encontro que o presidente pediu eficiência nos gastos públicos. O que o presidente disse hoje, o que ele quer é eficiência do gasto público. Se tem uma escola que foi iniciada, um hospital que foi iniciado, ela tem que ser concluída, ela tem que servir à população. E não adianta ficar com o dinheiro no caixa do ministério e o povo sem escola, sem a saúde, sem a estrada feita. Então tem que ter eficiência na execução. Foi essa a palavra do presidente. Este foi o primeiro de 3 encontros divididos por setor que devem acontecer até o final do ano. Além da área de infraestrutura, o presidente quer reunir os ministros responsáveis por serviços e também da área social. Para dezembro, está prevista uma reunião com todos os 38 ministros para fazer um balanço do primeiro ano de governo. Reportagem Luciana Vasconcelos. Mais um voo da operação Voltando em Paz desembarcou ontem no Brasil. 30 brasileiros e 2 estrangeiros chegaram da Cisjordânia, território palestino ocupado por Israel. O governo federal já trouxe mais de 1.400 passageiros de volta ao Brasil até agora. A aeronave trazendo 32 passageiros que estavam no território palestino da Cisjordânia pousou na base aérea de Brasília por volta das 8h30 da manhã. O avião fez uma escala em Pernambuco e lá desceram 6 passageiros. Em Brasília, desembarcaram 26 pessoas, sendo que a maioria depois seguiu para outros estados, como São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Ceará, Goiás e Rio Grande do Sul. Amer Aziz, de 40 anos, desembarcou com a esposa e 4 filhos e seguiu com a família para o Paraná. Ele conta as dificuldades na zona de conflito. Ah, agora a gente tá mais aliviado, né? Depois que a gente passou tudo, que a gente viu lá os acontecimentos, até vocês estão vendo o que tá acontecendo lá, né? Tá bem complicada a situação, você se locomover para uma região para outra lá, tá bem difícil, né? Tipo, ele estava tudo armado, deu muito medo. Com a chegada de mais essa aeronave, a operação Voltando em Paz do governo federal já trouxe de volta ao Brasil 1.445 passageiros em 8 voos vindos de Israel e mais esse da Cisjordânia, além de 53 animais de estimação. Todos os voos de repatriação foram comandados pela Força Aérea Brasileira. O capitão médico da FAB, Gustavo Messias, que tem acompanhado os brasileiros nas missões, conta que alguns passageiros receberam atendimento durante o voo. Nós tivemos mais ou menos umas 12 a 13 consultas entre psicológicas e médicas a bordo. Essas intervenções que foram feitas foram conduzidas de maneira a aliviar a ansiedade, a dar perspectivas que desvinculassem do ambiente da guerra. A 10ª aeronave da operação Voltando em Paz deverá ser para os repatriados da faixa de Gaza, onde um grupo de 34 brasileiros ainda aguarda autorização para cruzar a fronteira com o Egito, única forma de chegar ao Brasil. Desde a última quarta-feira, estrangeiros de diversos países foram liberados para deixar a faixa de Gaza, mas os brasileiros ainda não foram incluídos nas listas de autorização. Além dos voos de repatriação, 2 aeronaves da Presidência da República já levaram à região de conflito alimentos, insumos médicos e purificadores de água. Reportagem Cleide Lopes. Brasil contra fake. A ferramenta TestMed, usada pelo INSS para reduzir as filas de espera para concessão do auxílio-doença, vem sendo alvo de mentiras na internet. Uma notícia falsa que está circulando nas redes sociais e aplicativos de mensagem diz que a plataforma está servindo para concessão indiscriminada de benefícios. O INSS explica melhor como funciona a TestMed para você não cair nessa fake news. Circula na internet e redes sociais a informação de que a ferramenta TestMed do governo federal está sendo usada sem nenhum controle. A informação é falsa. O TestMed é uma plataforma digital para concessão de benefícios aos segurados do INSS. Ela foi criada para que as pessoas possam enviar seus atestados médicos para análise antecipada. Isso reduz as filas de espera por benefícios previdenciários e todo o processo de aprovação é controlado, conforme explica o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. A concessão do benefício não é automática. Você vai pegar o atestado médico, vai tirar uma foto e ele vai subir. Eles vão fazer uma avaliação desse atestado e se o atestado tiver tudo certinho, tiver tudo aquilo que o médico tem que colocar, você vai ter o benefício aprovado e não precisa fazer perícia. Você não vai precisar viajar para fazer uma perícia, você não vai precisar pegar um ônibus, gastar o seu dinheirinho. É muito importante esse benefício e vai chegar rápido. Alessandro Stefanuto também alerta para golpes que usam o nome do INSS. Se alguém pedir dinheiro para você, pedir Pix, pedir qualquer coisa, não entre nessa não. O INSS não cobra nada. E o TestMed é igual. Você não precisa de intermediário. Quem preferir também pode ir direto numa agência do INSS ou ligar no fone 135. Na hora de se informar, busque fontes confiáveis. Reportagem Jorge Marques e Franciele Barcelos. Para mais informações, acesse gov.br/BrasilContraFake. O mês de novembro será marcado pelo calor em todo o Brasil, com temperaturas que devem ficar acima da média em grande parte do país. O mês será de menos chuvas que a média histórica em áreas das regiões norte e nordeste. Nas demais regiões do país, vai chover mais que o comum para novembro. O grande volume de chuvas até o dia 16 de novembro será provocado pelo fenômeno climático El Niño. Rosane Duque Estrada, coordenadora de monitoramento e alerta do Senado, SENAD, o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, pede que os municípios se preparem para evitar tragédias causadas pelos temporais. O município, ele deve se preparar fazendo um plano de contingência, realizando um mapeamento de risco nas áreas de maior vulnerabilidade dentro do seu município e principalmente informando a essa população os riscos que ela corre de morar nessas áreas que poderão ser mais afetadas por deslizamentos de terra, por inundações, por enxurradas. Nós temos canais de comunicação no WhatsApp, via SMS, onde nós enviamos alertas para a população, inclusive colocando ali o saiba como agir, né? Ou seja, o que a população deve fazer no caso de um risco de um desastre iminente. Para receber o alerta, envie mensagem para o número 40199 com o CEP da área de interesse. E essa extrema que vem atingindo a região norte do país está prejudicando o sustento de quem vive da pesca na região. Por isso, o governo vai pagar um auxílio extraordinário de R$2.640 para os pescadores cadastrados nos municípios onde foi declarada situação de emergência. O valor vai se somar também ao seguro defeso, que começará a ser pago no mês que vem. O benefício vai ser pago em parcela única para pescadoras e pescadores que estão cadastrados nos municípios da região norte em situação de emergência por causa da estiagem. Gente como José Edinaldo da Silva, de Santarém, no Pará. Segundo ele, a seca, além de impedir a pesca para os cerca de 7.500 pescadores da região, causou a morte de milhares de peixes. Os pescadores não estão conseguindo mais, além de capturar, não estão conseguindo, porque está seco, os peixes já morreram quase todos, né? E pela distância, que não tem estrutura para trazer o peixe para Santarém, né? Para comercializar pela distância. Aqui em Santarém já foi afetado, porque o peixe não está abastecendo, mas os mercados, porque não tem mesmo, devido à situação. E mesmo agora começou o período de defesa também, que aqui tem um critério, né, tem umas normas, tem os critérios de defesa mesmo, que o pescador não pode capturar as espécies que estão no defesa, né? Então, tudo isso também abrangiu muito os pescadores. A estimativa é de que sejam atendidos pescadoras e pescadores profissionais artesanais de 94 municípios de 4 estados da região norte. São eles Acre, Amapá, Amazonas e Pará. Eles vão receber R$2.640. Para José Edinaldo, que também é representante do Movimento dos Pescadores do Baixo Amazonas, o auxílio do governo federal vai fazer diferença na vida de quem depende da atividade e está sofrendo com a seca. Esse auxílio aí, ele vai ajudar bastante, né, esses nossos pescadores da nossa região, porque está numa situação aqui bem difícil, né? Sabendo que chegou no momento certo, vai chegar no momento certo, né? E mesmo com o pedido do pescador que solicitou agora o seu defeso, né? Que vai começar a ser liberado a partir do dia 20, mais ou menos, de dezembro, né? Por aqui vai começar a liberar, mas esse auxílio, ele vem garantir, né? Garantir mais a alimentação para os nossos pescadores, com certeza, né? Comprar sua alimentação, manter sua família, até chegar o período que ele vai começar a receber seu defeso, né? Mesmo que o pescador receba benefícios assistenciais, previdenciários ou de qualquer outro tipo, ele terá direito ao auxílio extraordinário. O INSS é o responsável pela lista de contemplados e os recursos serão do Ministério da Previdência Social. Reportagem Luciana Colares de Holanda. Um dos peixes mais consumidos no Brasil, a sardinha verdadeira, conhecida por charutinho, entrou no período de defeso em outubro. Até o dia 28 de fevereiro está proibido a pesca desse peixe em todo o território nacional. Esse período é reservado ao ciclo reprodutivo dos peixes para que os cardumes continuem abundantes no futuro. A proibição, no entanto, não significa desabastecimento do mercado interno, porque há pescado estocado pela indústria de enlatados. Nesse período, pescadores que se dedicam à captura da espécie passam a receber do governo federal o seguro defeso, um benefício social que tem por objetivo garantir renda ao trabalhador da pesca que está temporariamente impossibilitado de exercer o seu ofício. O federal oficializou o Novembrinho Azul para reforçar a prevenção da saúde de meninos. O objetivo é reforçar o cuidado com a saúde sexual e reprodutiva de meninos de até 15 anos. De agora em diante, anualmente, o mês de novembro contará com ações educativas para intensificar os cuidados preventivos com a saúde sexual e reprodutiva. Essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom final de semana. Boa noite para você e até segunda. estados do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Segunda turma do STF suspende a ação penal de réu que acompanhou a audiência virtual, mas não foi interrogado por estar foragido. STJ decide que não compete ao juiz do inventário converter pedido de habilitação de crédito em ação de cobrança. TST decide que instituição financeira em liquidação extrajudicial deve cumprir norma coletiva dos bancários. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Marcelo de la Libera. A segunda turma do STF manteve decisão do ministro Edson Fachin, que havia suspendido a ação penal contra réu que acompanhou a audiência de instrução e julgamento realizada por videoconferência, mas teve negado o direito de ser interrogado na ocasião por estar foragido. O juízo de primeira instância da Justiça Paulista entendeu que a condição de foragido implicaria renúncia ao direito de participar dos atos processuais e de exercer o direito de autodefesa. O Tribunal de Justiça de São Paulo e o STJ rejeitaram os pedidos da defesa que buscavam a nulidade dessa decisão. Ao atender o pedido, o ministro relator Edson Fachin entendeu que o réu compareceu à audiência por videoconferência e competiria ao juiz interrogá-lo, de acordo com o artigo 185 do Código de Processo Penal. Não cabe ao juízo do inventário converter a habilitação de crédito em ação de cobrança. Para o STJ, essa obrigação é do credor da dívida contestada pelos herdeiros. Fátima Uchoa. O Tribunal de Justiça de Goiás manteve decisão do juízo de primeiro grau que converteu a habilitação de crédito solicitada pelo credor em ação de cobrança e determinou a reserva de bens do espólio em valor suficiente para pagar a dívida. Interposto o recurso especial pelos herdeiros, a terceira turma do STJ deu parcial provimento para extinguir o incidente de habilitação de crédito em inventário sem resolução do mérito, reconhecendo, com base no Código de Processo Civil, a necessidade de o credor excluído propor em até